pai e o seu filho tinham uma extraordinária habilidade para fazer as coisas. E os dois decidiram construir um lindo barco, um veleiro. E assim fizeram. Mas fizeram um veleiro tão lindo, tão bonito, um barco tão maravilhoso, que não havia pessoa que olhasse e não ficasse admirada. Até o pai e o seu filho ficavam felizes de ver aquela obra das suas mãos. E o barco ficava constantemente ali, no cais. Mas, numa certa ocasião, numa noite, em que aquele pai e aquele filho estavam recolhidos dentro de casa, houve uma tempestade muito forte. Um vento violento, e o mar se agitou, e a vela foi inflada pelo vento e fez uma tal pressão contra aquela corda que prendia o barco, que a corda se rompeu. E durante a noite, no meio da escuridão, aquele lindo veleiro foi arrastado para dentro do mar e desapareceu. No dia seguinte, quando aquele pai e aquele filho chegaram para ver como é que estava o barco depois da tempestade, notaram com tristeza que a corda havia se rompido e o barco desapareceu. Houve uma tristeza muito grande de ambos. E eles decidiram procurar aquele barco, mas nem que fosse necessário percorrer todos os mares da terra e todos os portos do mundo. E assim eles começaram a sua busca. E o pai então disse ao seu filho: meu filho, vai por este caminho e procura o barco perdido. E eu vou ficar esperando aqui a tua resposta. E o filho foi. Depois de um certo tempo, aquele filho achou o seu barco. O barco que ele e o seu pai construíram com suas próprias mãos, ele encontrou numa loja, com uma placa de vende-se. Então, aquele filho ficou tão contente de ter encontrado o barco, que ele tomou uma decisão. O barco era dele. Lhe pertencia, mas havia se perdido e estava agora em poder do dono daquela loja. Mas para não discutir nem arrumar briga, e querendo agradar o seu pai, esse filho entra na loja e pergunta: aquele barco, eu gostaria de comprá-lo, qual o preço? Então foi posto um preço muito alto, um preço caríssimo, e o filho então, juntando tudo o que possuía, deu em pagamento daquele barco. Levou-o até o mar e preparou as velas e voltou pelo mar, pilotando aquele barco até se encontrar com seu pai, que ficou feliz demais, de ver que o barco que ele havia construído, que ele e o filho haviam feito estava de volta, aquele barco tão lindo. E o pai disse: meu filho, onde você achou? E o filho disse: pai, ele estava numa loja à venda. E para reavê-lo, eu o comprei. E paguei muito caro. Me despojei de tudo, mas aqui está o nosso barco. E eu comprei, pai. Eu dei tudo o que tinha, eu comprei. Porque eu sabia como este barco era importante para o Senhor e quanto que ele lhe significava. E o pai disse: meu filho, como eu te amo. Você é o meu filho amado. E para me agradar, você fez este grande sacrifício. Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado. Você é o meu filho amado. Você já entendeu a ilustração, não? Você já entendeu essa história? O barquinho dessa história é você. Criado pelo Pai e pelo Filho. O orgulho da criação divina. Mas quando as trevas chegaram, foi rompido o teu vínculo com o Pai e o Filho. E você foi arrastado pela tempestade da vida. E se perdeu totalmente. E quem se perde se torna propriedade de quem o encontra. Você foi encontrado por Satanás, que tomou posse da tua vida e te manteve preso ali no seu domínio. A loja representa o domínio de Satanás. Do mesmo jeito que o filho não podia chegar lá e falar: esse barco é meu, daqui vou levar embora. Do mesmo jeito também, você só pode ser arrancado das mãos de Satanás por um preço. E o preço pago foi muito alto. O dono da loja disse para o filho: eu quero tanto pelo barco, e pôs um preço muito alto. Mas apesar do barco ser do filho, ele pagou o preço pedido, se despojou de tudo. Assim também fez o Senhor Jesus na tua vida. O Evangelho diz que haja entre nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre. E o Senhor Jesus fez um grande sacrifício. Ele não te comprou de volta com prata, com ouro ou com qualquer coisa perecível. Mas ele fez um grande sacrifício e te comprou com o sangue precioso do Cordeiro. E quando uma pessoa volta a ser propriedade do Senhor Jesus, então o Senhor Jesus governa a sua vida, dirige a sua vida, como aquele filho dirigiu o barco, levando de volta para o Pai. Assim também o Senhor Jesus vai te levar de volta para o Pai, porque o Filho de Deus sabe como você é precioso para Deus, como você é preciosa para Deus. E é com alegria que o Senhor Jesus está te comprando, te resgatando. E a partir daí, você passa a ser propriedade de Deus em dois motivos. Deus tem dois direitos sobre a tua vida. Você é propriedade de Deus duas vezes. Primeiro, pelo direito da criação. E segundo, porque Jesus te resgatou, te comprou com seu sangue precioso.